Bom, a vida vem e tem suas pedras, mas é preciso sempre seguir em frente. Diga, por que se o Noel é tão burro? Diga, o que é que te faz ficar louco? Fique mudo, fique surdo, fique cego, fique bem. Vá em frente, vá mais além. Além de onde você quer chegar, mesmo que seja pra ficar por lá. Volte, veja, seus olhos abriram de novo. Seus sonhos saíram do poço. Corre depressa, não caia nessa. Fique firme, fique bem. Pisando forte, pulando na linha do trem. Além de onde você quer chegar, mesmo que seja pra ficar por lá, volte. Abriram de novo.